história se repete. Rápido como lebre, acende o back. Minha vitória cê enaltece. Derruba o best break, investe, ganho step step. Você rima, grava, investe, pro topo prossegue. Felicidade vem, faço o meu corre, ninguém detém. Me chama de Matusalém, ou inspiração tem. Pra fazer essa porra virar disposição também. Faço o meu sonho, minha história e além. Corre lágrimas do papel, olha pro céu, faz a prece. Sou um soldado da rima, traz o boom bap pronto pra descarregar o cartucho nesses manos. Estilo rígido, pesado, meses aprimorando. Anos passam, o sonho determina minha voz expressiva, atraente, combatente. We are boss, killer, vamos pra frente. Solta punch, ao in faço flush. Tô no sangue até o fim, correria no rush. Sou um sonhador, boto meu empenho nisso. Faço isso todo dia, vendendo meu disco. Isso é compromisso, sonhador, faz um hino. Sou um sonhador, escritor lírico. Sou um sonhador, boto meu empenho nisso. Faço isso todo dia, vendendo meu disco. Isso é compromisso, sonhador, faz um hino. Sou um sonhador, escritor lírico. O estúdio é minha casa, não acabou, só de volta na cena. Objetivo está trilhado, engatilha, solta veja. Eu em cima de um palco, pra uma multidão no show. E para, é impossível, incrível, irmão, campeão voltou. Se não tem rivalidade, não tem graça. Esculacha meu exército, marcha, racha caras com a arma. Quando solto uma faixa, nas baladas se espalha. Guerreiro de honra, sobrevivo, persisto na levada. Pra sempre estarei aqui, o pior já passou, sobrevivi, sou rap. Não é me se inscrevi, a obra de flow eu fiz. Quase desisti por um fiz, mas isso é o que me faz feliz. Me tornei um monstro, cresci na guerra, eu na paz. Fiz as coisas acontecerem, chegar em outro patamar. Importante é ter liberdade, viver de verdade e ouro pra gastar. Sempre pronto para o pior, esperando o melhor. Um soldado é assim, mano, tô chegando dando nó. Sou um sonhador, boto meu empenho nisso. Faço isso todo dia, vendendo meu disco. É compromisso, sonhador, faz um hino. Sou um sonhador, escritor lírico. Sou um sonhador, boto meu empenho nisso. Faço isso todo dia, vendendo meu disco. Isso é compromisso, sonhador, faz um hino. Sou um sonhador, escritor lírico. Coloca a alma, muita calma, batam palmas ou respira. Da velocidade do flash, faço parte de vida viva. Fazemos nossas escolhas, pensando fora da caixa. Lança ideias e não fatores, bunda fora em placa. Nosso som no iTunes, festival internacional. Quando passo no ambiente, um verdadeiro vendaval. Do que experiência, isso aqui, minha fase inicial. Metade da grana no meu bolso, a outra metade do capital. Vai pro rap, minha profissão, minha missão sobrevive. Se não soma, atrapalha, fala do perdão, se retire. Jogo pra ganhar sem parar. Dos embostes, lembro lá atrás do começo. Por favor, chegue hoje. Eu cheguei, tipo rei. Fiz que tinha de fazer, são anos até esse momento. Eu queria crescer. Você pode ver, agora é hora de fazer valer. Sou tudo aquilo que queria e pretendia ser. Sou um sonho.